Logo após o táxi do companhia, portal 4, via Juliette. Após o táxi do, da companhia, via Juliette, pro 4, o 9212. Bom dia, 9362 estabilizado na 0. Ah, 9362, ajuste a linha 13, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informe trem checado. Está baixado, travado, aguardando pista livre, 9362. Tal 3520 por solo, aos 27, tá aqui V1, faz a porta antes da Juliette. Alfa da Juliette, da 3820 ou no 6. Tal 3520, decolagem autorizada na 0, vento sono 30 graus, 62 nós. Decolagem autorizada 10, tal 3520. Voo no 173 à direita, reporta pronto no ponto de espera. É, direita, ponta lá pronto, ponto de espera, não, não sei. Economia, Juliette, portão 5. Juliette, para o 5-3-2, também é bom dia. Câmara 9362, pouso autorizado, pistão a 0, vento 90 graus, 62. Três povos estão alojados, está na 362. 3520, decolado aos 28, 198, da viagem. 198, seja lá, obrigado. Controle Salvador, até 3520, bom dia. Então 3520, contato radar, saída Conde, sobe a Terra Nível 190, vigilante. Ele mantém na 0, no 173. Mantém na 0, no 173. Estiga 9422. Já temos os tráfegos aproximados para Salvador? Não, não. Ah, tá ok. Possivelmente a gente fica sobre a pista, aguardando o reboque, ok? Após o pouso. Entendi. Se quiser já adiantar a informação para a torre, ele agradece. Informação, então. Obrigado. Ele acorda, descendo na 0, voo 173. 422, complete a aproximação, sobre tudo, no 8 decimal 95. 295, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o Sai 9422, capitado no LS. Sai 9422, ajuste 1013, reporta o trem checado. Responde mais chave travada, tá 9422. Gente, pista 90 livre, vento 150 com 5 pulos autorizados, 39422. Ótimo, pulo autorizado, pista 90, tá 9422. Controle, passou para o senhor referente à oportunidade de permanecer sobre a pista, após o pulo? Afirmo, falou que o senhor ia permanecer para ser rebocado, mas houve algum problema ou é só por questão operacional mesmo? A gente teve um probleminha aqui, a gente vai manter sobre a pista, guardando o rebote. Sim, é isso. Tem que te dar uma novidade de informação. Sim, é isso. Só nós 37, a equipe já está à disposição aí para fazer o tratamento e deslocar o senhor até a parte 3. Sim, muito obrigado. 1173, voo em Ognave. Chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325-1973. 5520 da sala, passa a posição Conde, serviço radar encerrado. Chama o controle Aracaju 120-3. Vai chamar aí 1203 até 3520, boa. Salvador, bom dia, Azul 42-17, formação Bravo, solicita nível 340, Campinas. Aguarde, por gentileza. Salvador, 42-17. Transponder 5447, controle 198. Pronto na parte 3, 4217. Chama pronto, 4217. senhor, viu?

Bandeira Azul 4217 para o táxi, 123 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Terra Ribeirão Preto. Via parte 3, parte 1, Índia. Tu chama pronto no ponto de espera, 4217. Gente, livre, táxi, parte 3. Após parte 1, ingresso pela Índia. Chama pronto, 4217. Fecha Linhares de Colombo Zero, vento 120 graus, 10 nós. Gente, livre a Linhares de Colombo Zero, 1427. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Vitor. Possível, Alfa, Yankee, Vitor. Alguém que se encontra no parte 3, posição 5 Lima. Solicito uma autorização para um teste de motor em marcha lenta, no máximo 5 minutos. A infraero já está ciente. Tchau, quem é que vindo? É, ponto termo. Grato, reportarei o termo. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salv 297, decolagem 07, 198, boa. 198, nós. Azul 4217, contato radar na decolagem, saída da Elsa do 340, serviço de vigilância. Da Elsa 340. Da Elsa de autorizado, roda do plano. Pista 10 com a primeira direita, Bael, Leda, Motiva, 5467 no transponder, controle 198. Cesário Guarulhos, por favor, plano 5467, transponder 198, controle. Para o táxi Gol 96081, está com 4 horas e 1, alterna Campinas. Está com 102 a bordo. Chama, tá autorizado via Índia, na ponto de espera, reporta ao 9081. Via Índia, ponto de espera, 119. Ponto de espera, Gol 9081. Gol 9061, correto no 7, chama pronto, pega acionamento. Chama pronto, 61. Salvador, bom dia, é 3601, tem essa informação, Charlie. Autorização, Congonhas, nível 360. 3601 da TAM, bom dia. Charlie, confere. São Paulo, Congonhas, autorizado 360, via rota do plano de voo. Pistão na 0, primeira curva direita, Bael, Leda, Motiva, 5471 no transponder 198 no controle. Gente, é 3601, autorizado. Para Congonhas, nível 360, rota conforme o plano. Está na pista 190, curva direita, na saída da El, Leda, Motiva, 5471 no transponder, 198, controle, 3601. Correto, 1006, chama para a push. Entendi. O Gol 908, não confirma o teu ver? Alteada 13325, obrigado, bom dia. Com 9081, faz parada no 0. 9081, autorizado aliás, decolar no 0, vento 1, 20 graus, 0629. Autorizado aliás, decolar no 0. Com turno, decolando 17, 198, boa. 1981. Controle voo 9081. 9081, saída 380, saída Água, vigilância. Temperatura 5 graus, temperatura. Bravo. Salvador, bom dia, tá 9423. Tá tremendo, tá 29423, prepara a subida da El, Lira Monte, foi guarda quatro. Guarda quatro. Sou eu, 1161, posicionamento no 7. Autorizado, chama táxi, 1161. Autorizado Galeão, nível 340, rota conforme o plano. Pista 1-0, primeira curva direita, da Euleda Irumi. Aciona 5452, controle 198. Ó, 9084. Autorizado Galeão, nível 340. Só confirmação, Daniel, Leda e Irubi. Isso, Daniel, Leda, voa, posição Irubi.